Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Nota 7 aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Hoje é domingo, já estamos no primeiro dia de maio de 2011, dia 1, portanto. Vamos trazer aqui várias músicas instrumentais, hoje à base da guitarra, portanto mais pesadas, da guitarra elétrica, portanto mais pesadas. Especialmente uma, já vamos ouvir daqui a pouco. Para já vamos ficar com Time Fuse, a música de Katsu Ota. A música foi gravada em 2004 por este guitarrista japonês. É precisamente com Katsu Ota que vamos iniciar a edição de hoje do nosso Nota 7. Uma edição, como disse, será sobretudo dedicada à música com base na guitarra elétrica. Isto não significa necessariamente música mais agressiva. Vamos ter aqui baladas, verdadeiras baladas, com guitarra elétrica. Vai poder conferir pelo menos duas daqui a bocadinho. Para já, mesmo também de ouvirmos Time Fuse de Katsu Ota. agora para vos apresentar talvez a música mais agressiva, digamos assim, a música mais pesada deste programa. High Definition, Alta Definição. Esta música foi tocada à guitarra por Vitaly Kupri. É com ele que vamos ficar nos próximos minutos. Uma música com mesmo muita energia. Não só pela guitarra, mas pelo próprio instrumental no seu todo. Mesmo até a bateria, está algo de realmente fenomenal. Serenar os nossos ânimos com a primeira balada desta... primeira balada, vamos chamar assim, desta edição. Cry. A música foi tocada por Mike Di Marelli, um guitarrista italiano, que nos vai aqui presentear com uma das suas várias baladas, presente no disco que gravou em 2004. Estimados ouvintes, e porque especialmente nesta música não me quero alongar muito, Vamos ficar com Mike Di Marelli e o tema Cry. A balada desta edição já é bastante conhecida. Chama-se Europa e é tocada à guitarra por Carlos Santana. Esta música faz parte das principais coletâneas de baladas. É sem dúvida uma música muito bonita. Escutemos, pois, então um grande exemplo de como uma guitarra elétrica pode servir para fazer uma lindíssima balada. Santana com Europa. assim, estimados ouvintes, chegamos ao final da nossa edição de hoje do Nota 7. Vamos agora até à Grécia para, de 2002, ouvimos Planetarium, de Bob Katsionis. É com este guitarrista vindo da Grécia que acabamos mais a Nota 7. Envio-lhe desde Vila Nova de Gaia, cidade onde me encontro, um forte abraço e fica desde já a promessa de que, salvo o imprevisto, vamos voltar a encontrar-nos no próximo sábado, no dia 7 de maio, às 12h30, para mais um Nota 7. Fique bem, tenha uma boa tarde na companhia do seu Canal 2.